Senhor. Todas as terras cantem em união. Serve ao Senhor com alegria. Entrai na sua presença com canção. Sabei que o Senhor e Deus foi Ele quem nos fez e não nos graças e bendizei seu nome, pois o Senhor.